Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. No meu tempo, nem tudo era melhor. Aqui é o Guga e antes dos 15 anos eu só não gostava de Xuxa. Obrigado por Esquadrão Relâmpago Changeman. Nossa. Que o JP, eu acabei de descobrir que faz muito tempo que ele tinha 15 anos. Faz mais do que 15 anos, né? Uma bota mais do que isso. Aqui é o Tucano e até Coração Valente já não é mais a mesma coisa. Olha, não falei. Aqui é a Zagal e no meu tempo tudo era melhor. Muito bem, nerds, estamos aqui pra mais um Nerdcast nostálgico. Faz tempo que eles vão fazer Nerdcast nostálgico. E hoje nós vamos ensinar pra galera, coisa que a gente já fala no Nerdcast há muito tempo, a regra dos 15 anos. Certo? Certo. Significa que se você viu um filme, uma série ou qualquer coisa, leu um livro, talvez com menos de 15 anos de idade, não reveja, porque é possível que seja uma merda e você não tinha a capacidade de perceber antes. Se essa é a regra, a gente já pode terminar, né? Porque você explicou tudo, né? Valeu, galera. Até a próxima. Canelada. Canelada. Tudo bem, Azaghal? Vamos para mais uma semana de vez em Canelada do Nerdcast! Vamos. Recadinhos da paróquia esta semana, Azaghal, o que temos? O pré-cadastro da rede social Jovem Nerd. Ó, está ainda rolando, ainda. Por enquanto. Você sabe, né? Quem tiver pré-cadastrado na rede social Jovem Nerd... serão melhores que os outros. Primeiro que você pode ver o seu level de nerd dentro do Jovem Nerd. Isso é uma coisa que vai rolar. Isso. Vocês já sabem. Segundo que, se você estiver pré-cadastrado, você vai ser o primeiro a ser convidado para testar a rede social do Jovem Nerd. Exatamente. Que a gente não sabe quando é que vai... quando é que vai rolar. Mas vai rolar logo. Mas a gente vai fechar esse pré-cadastro. Ah, sim. Uma certa hora. Sim. Que aí fica só aquela galera. Exato. Os The Chosen One. Então aproveite que tem um link aí no post deste Nerdcast pra você se cadastrar, se ainda tiver tempo. Vá lá e veja seu coeficiente Jovem Nerd. Que mais? Dia dos Namorados, mais uma vez, avisar rapidamente agora. Isso, está chegando, é semana que vem, dependendo de quando você ouvir, já passou. Então saiba você que quer ter a chance de participar do Nerdcast especial de Dia dos Namorados. São muitos R's de uma frase só. Uhum. Você tem até o dia 7 de junho para enviar o seu e-mail. Sabendo que, quanto mais tarde você enviar... Mais difícil vai ser a sua participação nesse programa tão especial. Então mande logo com o subject, assunto do e-mail Dia dos Namorados. Isso. Barra o subassunto, né? Isso. Que é pedido de casamento, namoro, conselho amoroso. Bunda, isso, qualquer coisa. Essas coisas. Beleza. Coisas de amor. Mais um recado da Zagal, Netstore Camisa Chaotic Evil. Isso. Está à venda na Netstore, o estoque cada vez diminuindo mais, então corra, apresse-se para ganhar a sua. Engraçado que teve uma discussão assim sobre os vilões, se eles são realmente Chaotic Evil, todos. Ai. O cara falou assim, mas o tubarão ele é um animal, certo. Um animal não pode ser Chaotic Evil. Cara, você viu o filme Tubarão? O animal, quando tem um objetivo, e esse objetivo é matar o Roy Scheiner. Ele é Chaotic Evil, cara. Ah, ele é, cara. Ele é. Então você se admira os Chaotic Evils? Você tem que ter a camisa Chaotic Evil. Vá lá na Nerdstore antes que acabe. Você já sabe, nerdstore.com.br, a loja de todo nerd. Se você não comprar, você vai ser Chaotic Fail. Se você não quiser ouvir o feedback do último Nerdcast sobre RPG, você pode pular para 17 minutos e 53 segundos. Tua princesa está em outro castelo, opa! Em muitos e-mails, segue o relatório de e-mails do Levi Roboto, que é um mega resumo das coisas mais interessantes, sem precisar ler o e-mail, necessariamente. Bernardo Boeira manda trailer da Astropia, filme islandês sobre garota que começa a trabalhar numa loja de RPG e a se interessar pelo hobby. Nossa, isso é interessantíssimo. Esse é imperdível, inclusive. É meio, você lembra do The Gamers? Aquele que os caras jogavam e aí mostrava, né, como é que era o jogo? A caráter e tal. Então era meio The Gamer. E aí eu achava que era zoação, mas depois tu tá falando que foi um filme de sucesso mesmo na Islândia, então... Deve ser interessantíssimo. Ana Carolina viu o link do documentário sobre D&D Enter the Dragon. Olha aí. Que explora a subcultura do sistema. Tem um mestre caprichado. Deve ser interessantíssimo também. Muitos nerds lembram da paródia de Like a D6, ou Roll a D6. Roll a D6. Tá, mano. Aí o link. É legal, é bacana. Nosso amigo do Café Catura, Humberto Freitas, manda mais uma caricatura feita com café ou com tons de café. Que a gente não sabe ainda. Não é café, cara. Pô, mas qual é o propósito? Derrotou o propósito de ser caricatura. Bem, ele mandou a caricatura do Eduardo Spohr vestido de paladino. Excelente, tá muito maneiro. Ficou perfeito. É o Eduardo Spohr. Perfeito, cara. Impressionante. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom mesmo. Muito bom. Victor Augusto quer saber se na rede social do Jovem Nerd terá espaço para criar grupos e jogar RPG. Eu acho que é uma coisa maneira, Zagal, que a gente deve perseguir. Mas não tá na primeira lista de prioridades. Mas a gente... É bom inserir na lista. Eu acho maneira essa ideia. Então bota aí na lista. Já botei na lista. Vou escrever aqui na minha máquina de escrever invisível. É uma boa ideia, cara. Vamos fazer isso. Off topic, Felipe Laurentino manda sua versão do Nerdinho. Olha aí, uma versão mais... trabalhada, né, do nosso nerdinho. Ficou muito legal. Ficou bonitinho. Ficou maneiríssima. É? Pintura do cara muito boa. Muito legal. Ficou meio Princesa do Mar, assim, né? Uma galera muito talentosa mandando seus trabalhos. Se você tem talento e quer fazer alguma coisa relacionada ao Nerdcast, Jovem Nerd, mande pro nerdcast@jovemnerd.com.br e a gente mostra aqui. Isso. Primeiro e-mail, Gustavo Mendes, 25 anos, analista de sistemas sem cidade. Eu tenho duas histórias interessantes de uma aventura de meu grupo de D&D. Primeiro, jogo até hoje com um personagem que teoricamente seria um simples lenhador que havia perdido a família por um ataque de monstro da floresta. A história mais... clichê do RPG. O mais interessante é que esse não seria meu personagem fixo, pois eu era um jogador novo no grupo e ele seria apenas um teste. Nós jogamos e o mestre gostou da minha interpretação, me dando a possibilidade de continuar jogando com esse personagem. E eu aceitei o desafio. Para um personagem de história simples, comecei a criar o passado dele e a escrever uma verdadeira história de sua vida. A partir de então, o simples lenhador, ao invés de buscar vingança, correu o mundo à procura de uma forma de trazer sua família de volta à vida. Aí. Acreditando ser injustiça, morte sem honra. Se tornou um exímio guerreiro, passou a comandar tropas e exércitos, lutou contra tribos de orcs, combateu feiticeiras antigas invadindo seus castelos, ajudou elfos a levar o corpo de seu líder já falecido à sua terra sagrada, criou uma sociedade secreta de guerreiros que honram um bom combate e depois de tudo isso, buscando a ressurreição de seus entes queridos, foi agraciado por deuses de outras nações a ter sua família de volta. Maneiro! Cara, impressionante. De um lenhador, né? Que com a história clichê, o cara conseguiu chegar lá. Pô, mas foi maneiro o cara fazer um personagem lenhador. Né? Não é? É, pô. Cara, Zé, level 1. Tu não é guerreiro level 1. Tu é um nada, né, cara? Muito sabe bom. Sabe o que eu achei interessante um tema pra história? Sabe o que eu achei interessante um tema pra RPG? Ah. Que eu nunca explorei levar o corpo de um líder elfo à sua terra sagrada. Nunca, nunca. É sempre... invasão de castelo, clichê, combater horda de orc, clichê, tudo. Nunca pensei numa dessa. Vamos levar o corpo desse cara à Terra Sagrada. Legal. Não é legal? Faça o Press um... abandonaria ele na primeira oportunidade. Bom, ele continua dizendo que também jogou D20 de Conan RPG. D20, o sistema, Conan RPG, o cenário. Comecei então a mestrar o Conan RPG, como eu sempre gostei de meus personagens fossem totalmente voltados à interpretação, criei regras de premiação de personagem completamente oposta ao sistema, que normalmente dá mais XP para combate. Como convenci o grupo a interpretar bem? Simples. Por sessão de jogo, um personagem pode chegar a ganhar de interpretação e representação até 60% da experiência que ele precisa para passar para o próximo nível. Isso faz com que os jogadores queiram representar. Afinal, como todo jogo, todo mundo quer passar de nível. Olha aí. Hã? Interessante. Douglas Henrique, 20 anos, bibliotecário e designer, Montes Claros, Minas Gerais. Ué, galera de Montes Claros. Mó galera de Montes Claros. Tem, há anos? Que tipo de comentário é esse? Muita gente de Montes Claros. Muita gente de vários lugares, né, não, cara? Não, mas Montes Claros tá sempre lá. Tá sempre lá, no, até sair de lá. Eu já fiz um personagem mulher, diz Douglas Henrique. Olha aí. E foi, dos inúmeros que criei durante os 8 anos de RPG diversos, o melhor personagem de todos. Olha aí. Era uma simples adaptação do cenário de X-Men, mas sem qualquer personagem da série. Apenas a ideia principal. Mutantes, instituto e um professor foda, mas que não era careca. Azuka, a personagem dele, tinha traços quase orientais. Cabelos pintados de vermelho. Quase orientais. O que é um traço quase oriental? Fico me perguntando isso. Era uma mistura, né? Ela tinha cabelos pintados de vermelho, manipulava o elemento gelo, era repórter, odiava o gerúndio. Olha aí. E era jovem nerd. Lésbica. Sim, meus caros, quando narrei o background da pobre Azuka na mesa, os caras me avacalharam insanamente por ela ser gay. Mas após 3 aventuras, pagaram a língua. Todos ficaram impressionados com a quantidade de problemas que ela enfrentou por ser diferente, assim dizendo. Pô, eu achei que eles iam pagar a língua porque ela pegava uma mulher que todo mundo. O cara fez a personagem semi-oriental, cabelos pintados. E lésbica. Lésbica. O cara levou muito essa ficha pro banheiro, cara. Tá vendo? O fato é, com o passar das aventuras, as tramas sociais foram se tornando um problema tão grande quanto os inimigos e vilões. Sério, ela sofreu preconceito e teve até grupos de mutantes que iam diretamente descer a porrada nela porque faziam parte de grupos homofóbicos. Então eram grupos de mutantes homofóbicos. Caraca! É nicho do nicho, né, cara? Não culpa o mestre. Afinal, isso existe mesmo hoje em dia. A evolução dos personagens, tanto física quanto no quesito amadurecimento, foi imensa. Ela se tornou minha xodó. Olha aí. Por ter chegado no nível tão alto. E por eu tê-la visto ser pisada tantas vezes. Acho que foi um destaque legal para o mundo dos RPGs. Porque em algumas aventuras, dependendo das situações impostas, o jogador evoluiu tanto quanto o personagem. Aí ele acrescenta. Nota. Hoje, meu melhor... Ele botou com... Em caixa alta. Ênfase. Meu melhor amigo é gay. E não sinto um pingo de vergonha ao dizer isso. E graças ao que Azuka passou, sei o quanto esse cara sofreu para poder assumir e soube como aconselhá-lo. What? Ele tá dizendo que ele aprendeu... Com o personagem. Com o personagem dele, né? Foi uma, meio que uma terapia, porque o personagem dele era ele. Então ele aprendeu com ele. Então você tá dizendo que ele também é gay? Não. O personagem era ele? Ele aprendeu a tolerância, etc. Essas coisas. PS. O que eu preciso fazer para que minha namorada se interesse por RPG? Cria um personagem homem? Santiago Rodrigues, 28 anos, Fortaleza, Ceará. Esse Nerdcast foi um dos melhores, sempre tem. Quero compartilhar com vocês a atividade que realizo desde o primeiro dia de RPG em 2007, no Brasil. Pois tudo tem a ver com esse último Nerdcast. Trata-se da oficina de narradores de RPG aqui em Fortaleza. Uma mesa aberta que explora de forma psicopedagógica, através de dinâmicas e outras atividades, novos elementos para melhorar uma narração. Hoje a oficina de narradores de RPG acontece no Pirata RPG, evento que sempre rola no último domingo de cada mês no Pirata Bar, aqui em Fortaleza. Ele botou um link para o Facebook. E é isso. Concordo com vocês que é uma boa campanha quando cada jogador evolui e tem seu momento. Mas para isso acontecer, é necessário o mestre ter lido o histórico de cada personagem. É. Lembrando que o jogador que mais tem trabalho sempre é o mestre. Ele tem que estar com tudo isso na cabeça e se organizar. Porque a pior coisa que pode acontecer é quando o mestre ignora completamente o trabalho dos seus jogadores. Glauber Uchoa, 35 anos, jornalista, Fortaleza também, Ceará. Olha aí. Fortaleza, Ceará, jovem, né? A galera, Fortaleza. É, assim como lá de, tá, de Minas Gerais. Não podia deixar de defender Azaghal ao ouvir mais uma vez as acusações injustas contra Hoopers no último Nerdcast. Mas eu já vou cortar aqui pelo seguinte. Nem eu, nem Hoopers precisam da sua ajuda. Nós dois saímos por cima da carne seca, como diz o jovem. Ai, ai, ai, então, ai. Em vez de ler seu e-mail, eu vou ler uma mensagem que o Fábio Abu me mandou por direct message. O Fábio Abu te mandou uma mensagem? Sim. Relacionada? Olha aqui. O que ele falou? Fábio Abu diz assim. Vamos estar lançando em... Está correto e não é gerundismo. Porque você está descrevendo uma ação contínua no futuro, jovem nerd. Tipo, em julho vou estar viajando pela Europa. Está corretíssimo. Só é errado ao descrever uma ação que não é contínua. como vou estar passando a ligação. E ele termina dizendo assim: toma essa, jovem nerd. Ah, que isso? Vai defender o jornalismo agora. Tá bom. Fabiabu, autor internacional. Papelão. Autor internacional. Amigo do Eduardo Spohr, que é amigo do Paulo Coelho. O cara vai defender o gerundismo mesmo, é isso mesmo. Olha só, o cara é um autor respeitado internacional. O que tem a ver com o Ruppers isso? Nada, eu substituí o e-mail do cara me defendendo pra falar sobre isso. Rodney Amador, 17 anos, Tremembé, interior de São Paulo. Essa aí, Tremembé, não é, né? Tá bom, mano. Essa não tem a ver com RPG, mas tem a ver com o dia da toalha. Decidi mandar esse e-mail porque hoje aconteceu um fato engraçado comigo. Estudo numa escola chamada Blá Blá Blá, em Taubaté. E já que foi 25 de maio, dia da toalha, decidi homenagear o grande Douglas Adams, usando uma toalha durante todo o dia. Então fui com uma toalha sobre os ombros. Repito, sobre os ombros. Para a escola, imaginando que seria uma brincadeira engraçada e inocente. Ledo engano. A atitude que eu esperava encontrar dos meus colegas, na forma de censura e deboche, acabei encontrando na diretoria da escola, que não permitiu que eu ficasse com a toalha. Acho que até sofri preconceito por ser nerd, mas tudo bem. Bullying. Foi bullying da diretoria. Olha só. Então, escuta aí. Eu falei que era uma brincadeira, expliquei o motivo, mas não teve jeito. Fui pra diretoria, tomei uma bronca daquelas e a diretora me mandou passar lá de novo mais tarde pra pegar advertência e levar pros meus pais assinarem. Tudo por causa de uma toalha. Caraca. E aí ele falou que, ó, ele não descreveu que tava sem camisa ou sei lá, ele falou que tava com a toalha no ombro, que nem a galera. É engraçado como a ignorância com as pessoas ultrapassa os limites. Não sei, sinceramente, que regra da escola eu quebrei. Isso nem ela soube me dizer. Esse e-mail, pelo menos, o meu desabafo pessoal, já que vocês sabem que o que esse dia significa. Assim como eu, acreditam que carregar uma toalha não é pecado nenhum. Caraca, o cara sofreu bullying. Caraca, cara. Da diretoria da escola. Você não pode deixar isso barato, Rodney. Chama seus pais aí pra ouvirem o que eu vou falar. Ah, chama. Vocês aí têm que levar isso às últimas instâncias. Essa diretorazinha de meia tigela tem que explicar o motivo pelo qual ela te deu uma advertência por estar usando uma toalha sobre os ombros no colégio, cara. Eu também acho. Eu acho que seus pais, junto com você, têm que ir lá tomar satisfações e dizer o que você fez de errado. Porque a diretora da escola não é a sua chefe. E se ela falar alguma coisa, eu falo assim: a senhora vem todo dia com esta cara de velha e ninguém te dá advertência nenhuma. Ah, sério, eu com uma condição de pai, ia tomar satisfação na escola. Que porra é essa? Advertência porque tá com a toalha? Exato. Exato. Porra, que merda. Não é, vai, cara? Lá, toma uma atitude com seus pais. Não vai sozinho, vai com seus pais, porque eles têm que te apoiar. Isso. Depois volta pra dizer o que aconteceu. É isso aí. Muito bom. Se você, por acaso, for expulso, vira caroneiro. A gente atropelou essa regra dos 15 anos ao criar o Zona de Spoilers Classic, né, cara? Não, na verdade não, é. A gente atropelou quando fez o Zona de Spoiler Classic sobre o Stallone Cobra, né, cara? Não. Porque no Comando para Matar foi muito bom, cara. Não, o filme não foi bom. Foi bom ver o filme. Exato. Não, mas a gente, olha só, a questão é a seguinte. Uma coisa é você ver um filme e ter uma outra experiência com ele, mas o filme continuar sendo legal e divertido, independente da sua idade. Quando a gente viu o Comando pra Matar, quando eu tinha 15 anos, a gente achava foda porque achava que o cara era foda, né? O cara era o guerreiro definitivo, né, cara? Agora a gente vê na zoação da parada. O problema do Stallone Cobra, e o motivo pelo qual ele não passa na regra de 15 anos, é porque ele é chato. O filme é chato pra caralho. Não tem pé nem cabeça. O filme é ruim, cara. É ruim demais. É ruim demais. O roteiro não tem... Você não tinha essa noção que o filme era ruim, hein? Não. Não, não. Achava que o filme era espetacular. Porra, você é doença a sua cura, cara. Isso era pra mim, era um lema, cara. Se é ruim ou bom é muito relativo, né? Era bom, eu acho que talvez fosse bom no contexto da época, né? Não, não era também, cara. Era ruim. Tu viu na época e achou ruim? Achei ruim na época. Não. Tu já tinha 25 anos, né, cara? Assim, a gente não esperava nada de roteiro do filme, né, cara? Mas eu lembro quando eu assisti, eu achei foda pra caralho. Primeiro que existia uma polêmica toda, o filme era super violento. O cara matou gente no cinema. O cara cortava pizza com a tesoura. Porra, meu. Você tá maluco, cara? O cara pegava o maloqueiro e rasgava a camisa do maloqueiro. Já imaginou você fazer isso na rua, cara? Você jogar pro flanelinho, o cara fala assim: aí, 10 pau pra tomar conta do teu carro, tu pegar e puxar a camisa do cara, sabe? E ó, ficaram falando que eu estava embriagado, isso é uma calúnia. Eu não vou falar que não tinha bebido, porque... Seria outra calúnia, né, cara? Mas é que ninguém explicou que nós vimos dois filmes esse dia, né? É. Isso, foi cansativo mesmo. Esse já era o segundo filme. E eu fui cedo, de manhã cedo eu fui pra praia. A gente acabou de gravar, eram 11 horas da noite. Quer dizer o que com isso? Que o álcool não te derruba? Que a gente derruba é a praia? Filme chato me derruba. Mas esses filmes de ação todos, realmente, se você for ver com a mesma ótica que você viu quando tinha 15 anos, fodeu, né, cara? Porque são todos os merdas. O cara bota a arma apontada pro saco pra explodir as bolas, né, cara? Você vê que era outra época, né? Os filmes não tinham consultoria nenhuma de nada. Então o cara andava que nem um maluco no meio do mercado, sabe, desprotegido. O cara pula na frente do bandido. O cara, o bandido podia ter atirado mil vezes no cara. Hoje em dia os filmes têm uma consultoria foda. Os caras seguram a arma direito, se movimentam, fazem curso, botam militar pra bater nos caras. Diferente, né? Acho que tem vários fatores aí. Assim, além da gente ter menos critério quando a gente tem 15 anos, o que é fato, né, cara? Era outra época. Então, as coisas antigas, né, vão se tornando clichês hoje em dia, que na época não eram. Então, naturalmente, tem essas duas coisas que, se tu vê, torna o filme horrível, né? Então, uma coisa que a gente acreditava muito nos anos 80 era esse manejo errado das armas. E tem todos esses filmes, desde o Rambo até o Comando para Matar, que é o cara atirar com a metralhadora na altura do abdômen, sem mirar. Ele tá segurando aqui embaixo a metralhadora e ele tá... Você não mira, cara. Você não tem como acertar ninguém assim, cara. Ninguém usa nas Forças Armadas uma metralhadora assim. Os caras estão fora que eles usam uma M60, porra, uma mão só, né? E a outra mão é só pra segurar o cinturão, né, de balas. Pior é aquela Vulcan do maluco do Predador. Aquela sim. Mas sabe qual era a maneira de um dos soldados lá do Aliens, o Resgate? Tinha uma arma que circulava a cintura dele. Tinha um braço hidráulico lá, mecânico. Assim. Era maneiro mesmo. Assim. O armamento desse filme é maneiro. Toda a série do Aliens, 1, 2, 3, pelo menos, passa tranquilo na regra dos 15 anos. 3? Cara. Passa, 3 passa. Eu paro no 2. Eu também. Eu paro no 2 também. Não. Aliás, não, 3. A gente começou a história de piolho, não foi? Pô, aí é foda. Caralho, meu irmão, tu tem uma criatura sinistra, arma perfeita de matar alienígena na tua cola e tu tá se preocupado com piolho? Quando é que rasparam o cabelo da mano? Não tinha Alien ainda, porra. Eu vou te falar, eu tava revendo o Alien 1. Ele é maneiro pra caralho, mas ele é bem lento a linguagem dele. Ele é lento. Uma proposta diferente do segundo, totalmente diferente. É um filme de terror, cara. Suspense. Ele passa na regra dos 15 anos, mas ele é um filme lento. Não sei se a galera da nova geração, Marco Gomes, assim, que não viu o Goonies, eu não sei se ele vai conseguir ver Alien, cara. O ritmo, de um modo geral, era mais lento, né? Tem um amigo meu que fala que depois de 99, depois de Matrix, todos os heróis de ação são super-heróis. Aprenderam a voar com Matrix, né, cara? Todo mundo quer fazer aquilo. Cara, mas na verdade o herói de ação, ele sempre foi um super-herói. O cara que pega uma M60 sozinho e ele vai encarar o mundo inteiro é um super-herói. Presta atenção, cara. Depois de Matrix, como é que mudou a parada. O melhor filme pra você pegar isso é Missão Impossível. Do 1 pro 2, o Tom Cruise aprendeu a voar, cara. Porque, porra, o cara pega os dois filmes pra você ver que é bem assim. Mas olha só, a American Ninja, por exemplo... É antes de Matrix, o cara fazia muito mais do que o Matrix. Mas cara. É o cara ninja. Ninja voa já desde tempos imemoriais. Cara, American Ninja é foda, né, cara? É uma merda. E eu adorava. Pô, cara, eu vou te falar que eu amarrava muito, cara. Aquilo é horrível e me amarrava. Não, cara. Você gostava sabendo que era uma merda. É, tem isso também, né, cara? Tem vários filmes que você sabe que é uma merda, mas você gosta. Os Caça-Fantasmas. Passa ou não na regra dos 15 anos? Ah, passa. Passa? Será? Passa. Tu viu recentemente? Tu tá entendendo? Caraca. Que uma coisa é o seu sentimento quando você era moleque e viu Caça-Fantasmas. Eu vi um cara falando no Twitter, Bruno Vox. Ele falou, tem tanto filme novo que eu não consigo engolir, mas acabei de ver Caça-Fantasmas e passou na regra dos 15 anos. Que a questão da regra dos 15 anos é a seguinte. Tá tudo bem até você mexer nela. Exato. Se você não quiser se estressar, é só você não rever. Fica com a tua memória. Fica com a memória. O filme tá tranquilo lá dentro. A questão é, se você mexer, meu... Sabe a merda que endureceu? Se você mexer, volta a feder, cara. Então, porque Caça-Fantasmas, óbvio, a gente não pode negar que é um filme legal. Na época foi icônico e é até hoje, né? Todo mundo lembra com o maior carinho de Caça-Fantasmas, quem viu na época. Mas quando você vê, pelo menos comigo, foi essa experiência. O filme é legal, mas não é aquela coisa. Não é aquilo que você lembrava. Não é um filme ruim, que nem o Stallone cobra. A gente fala, que merda de filme. Mas, cara, você fica assim, caraca, Caça-Fantasmas era... Era isso, cara? Mas eu achei isso uma regra de 15 anos, né? Você é um cara meio suspeito pra falar de Caça-Fantasma, né, Vince Glotto? Ressuscitou, você abriu lá o receptáculo e tirou o Vince Glotto de volta, né, cara? Eu vou falar uma coisa que me incomodava pra caralho. Assim, eu achava legal Caça-Fantasma, mas nunca foi um filme nota 10 pra mim por causa da Sigourney Weaver, cara. Foda, né, cara? Porque aquela mulher, cara, é horrorosa. Ela tem 500 metros de altura, cara. Não tem bunda. Ela não tava tão mal assim. Ah, que é isso. Pro Bill Murray tava bom. Ah, não, com a mulher, cara, puta, no... Ela no Alien, cara, dá até nervoso, cara. A mulher é mais alta que o Alien, cara. Pô, mas tem a música que é legal, Ray Parker Jr. Não, a música é isso, ótima, até isso. Hoje, a música é ótima. É. Mas o filme tem um negócio, sofre com aquele ritmo um pouco lento demais em alguns momentos. A gente tem outra expectativa hoje. Mas você vê, o De Volta para o Futuro, que é de 85, ele tem um ritmo frenético até hoje. É espetacular. Aliás, esse é um dos que passa longe, né? Um dos filmes icônicos que passa longe. Você pode ver com qualquer idade, qualquer época. É verdade. Continua sendo foda. É uma obrigação. Não sei se o Marco Gomes viu De Volta para o Futuro. Essa semana foi bullying do Marcos Gomes. Inclusive, chamam ele de Marcos Gomes. É, né? Marcos é foda. A gente podia chamar de Mário Gomes, né, cara? Um filme que usa de uma malandragem e consegue passar pela regra dos 15 anos. É. Poltergeist. Quê? Tu tá maluco, cara? Não, eu vou explicar por que ele passa. Cuidado com a saúde do Tucano, cara. Fala essas coisas mais devagar, bicho. Tá maluco, mano. Poltergeist, quando a gente vê a primeira vez, que é tudo molecada, te acha foda. Caralho, filme, morreu o nego do elenco, tem aquelas histórias todas. Uhum. É sinistro, os espíritos saem da televisão, tem gosma. E é mentira, né, cara? Morreu o nego do elenco é mentira, né? Oh, é que nem falar que a Simone morreu com chiclete engasgado na garganta. Que nem o falou, né? Tem até um documentário falando sobre a maldição do Poltergeist. Mas é assim, é forçar a barra, porque morreu do Poltergeist como morreu de vários outros filmes, né, cara? É porque não, o que eles dizem é que Poltergeist teve uma frequência mais alta de mortes ligadas à produção do filme. Mas o filme passa pela regra dos 15 anos pelo seguinte, quando você vê esse filme moleque, você só vê essa parada do terror, né, cara? Então, tu não se liga no resto da história. Eu revi o Poltergeist recentemente e não me foi desagradável, porque o filme, o seu Spielberg, ele tava bem no bunda lelê, cara. Aquela casa tinha fantasma? Porque os pais do Magrante eram uns maconheiros safados foda, cara. É verdade. Porra, mas um charuto jamaicano é inacreditável, cara. Aí, puta, vem obsessor de tudo que é lado, né, cara? Não tem como. Eu não lembro disso. Tem isso, cara? Tem, não. E tem uma hora que a mulher, a mãe da garotinha, tá de calcinha, dá um close na escova, assim... Tá de calcinha, mas é um pacote, cara. Devia ser ali, cara, que a mulher guardava o bagulho da família, cara. Ou ela tava pagando de Carla Camurati fumando pentelho. Que isso? Cara, aí é outro filme, é outra parada, sabe qual é? Tu vê que os pais eram os desajustados do caralho, que era tudo errado, e aí deu no que deu, né, cara? Então o filme toma outra parada, outra cara, cara. Não tem nada a ver com o cemitério índio, então. Não, puta, coitado dos índios, tinha nada a ver com a história, cara. O Feitiço de Áquila. Não, esse é muito bom. Não, não passa, não passa. Tá vendo? Não passa, cara. É horrível. Não, é muito bom ainda, cara. Não é, cara. Quando tu viu? Eu vi no outro dia, é muito bom, mano. Eu vi outro dia. É ruim pra caralho, cara. As paradas, não, sei lá, são muito toscas, cara. Pra mim não passa, não. Não passa, não. Sabe por quê? Figurino é muito louco, cara. Esse medieval moderno é muito maluco, cara. Menina esquisita. E a música? A música, cara, frenética no teclado, cara. Música nos 80, total. Puta, isso, cara, estraga pra caralho o filme. Vou te falar. A história dele, assim, é boa. Acho que se fosse refilmado, talvez o filme ficasse maneiro. Eu ainda gosto dele. Vejo. Eu gosto, hein. Afetivamente, o filme é maneiro, mas se você parar pra analisar mesmo, ele é muito doido, cara. Aquela briga do Rutger Hauer defendendo o rato, né, que é o Matthew Broderick, que ele defende usando uma besta. Sim, sim. Aquele combate não tem pé nem cabeça, cara. Porra, um subindo em cima do telhado, Aí os caras ficam procurando que nem desenho animado. Onde é que ele foi? Aí ele aparece e espeta os caras. Porra, é ridículo. E com a musiquinha frenética. Frenético, teclado. Cara, mas o teclado. Frenético, cara. Jean-Michel Jarre. Né? Jean-Michel Jarre tomando 3 litros de Red Bull. Na época mesmo, isso não é só o que a gente tá falando aqui depois de tantos anos. Na época mesmo, isso já foi polêmico. Essa parada dessa música mais pop dentro de um filme, sei lá, um filme medieval. Esse filme não diferente. É medieval. Esse filme é de fantasia. Não é um filme das cruzadas, entendeu? Ele é um filme de fantasia, que envolve magia, envolve a maldição do bispo, o outro que faz mais feitiços negros lá esquisitos também. Então é um filme de fantasia. Então você pode misturar elementos malucos no filme de fantasia. Ah, mas ô, JP, Guerra dos Tronos também é fantasia. Se você visse um tecladinho, uma guitarrinha, até fica, pô, que merda é essa? Ah, mas você tem o Khal Drogo, pô. A gente reclama do Khal Drogo também. Então. O problema do Feitiço de Áquila é que ele tem tudo pra ser um filme fodástico ainda. E não é. Pra mim, no caso, né? Pro JP ainda é. O JP é o cara mais saudosista que eu, agora se amarra no tecladinho. Os personagens são maneiros pra caralho. O Cavaleiro, o Negro, o Sinistro, o Monge, o Ladrão. A Michelle Pfeiffer, cara. A mulher era deusa pra todo mundo, né, cara? Então tudo é maneiro, Eclipse, tudo assim, bem RPG pra caralho. Mas aí quando você revê, tem aquela capa dos anos 80 que é foda, né, cara? O final é sem pé nem cabeça também. Aí ele escolhe de você, acho que não, cara. Acho que tem que entrar no caráter mágico e místico da parada, né, cara? Não adianta querer ficar procurando muito. É, o que eu tô falando é fantasia, não, pô. Pra acabar com a maldição era só matar o cara e ele observar a mulher, não é isso? Os dois se juntos, virem, né? Os dois juntos. Naquele dia específico que eles mataram o cara, teve um eclipse. Um eclipse, exatamente. Que foi como eles conseguiram ficar juntos, né? Isso, achei essa parada sacada, achei foda. Tudo isso era bem foda. O problema não é isso. Pra mim, o pior problema são as armaduras malucas e o teclado frenético, cara. A gente tá reclamando da música, realmente eu não gosto da música no Lady Rock, mas sabe qual é um outro filme épico, assim, que tem música moderna na trilha sonora, guitarra, essas coisas? O 300. E no 300 a gente aceitou. Por que isso? 300 é totalmente estilizado. É porque já. O 300 não é uma parada medieval, é quadrinhos. Mas é diferente, não, cara. É por isso diferente. Que a gente aceitou? Porque é muito estilizado, é isso? É, com certeza. Pô, cara, cenas de combate, o cara praticamente tira o fundo da cena, fica, você só vê o cara lutando. Você não tem cenário, cara. Para pra pensar. Então a música, ela tá compondo uma pintura, e não uma cena medieval. Eu tô olhando aqui. E o elmo do Rutger Hauer? No... Não, o elmo dele era maneiro, cara. Era redondinho assim, aí descia um visor que fazia a listra. Listrado, né? O visor listrado, ruim, cara. Era muito ruim. Estilizado, mano. Era maneiro. E se você for levar pro lance de figurino e de roupa, tu não vê nenhum dos anos 80, né? É impossível, pô, tu ver o que os caras se vestiam no começo dos anos 80. Depende, cara. Você vê De Volta pro Futuro porque ele é um filme que se passa nos anos 80, né, cara? Mas a roupa do McFly também era de lascar, né? Aquele casaquinho de nylon é foda, cara. Mas isso é uma vergonha que todo mundo que viu nessa época tem que carregar, cara. Eu tava vendo um trecho no outro dia de 3 solteirões e 1 bebê. Nossa, mãe do céu. Pô, esse filme não passou na regra nem naquela época, né, cara? Eu só quero dizer o seguinte, o Tom Selleck de bermudinha, camisa polo e gravata borboleta e topsider é foda, cara. Não dá pra... E esse é o risco que todo mundo que faz um filme botando personagens usando roupas que não são exatamente do cotidiano, que se diria na época ter umas roupas pra frentex. Cai no ridículo, porque neguinho nunca vai usar aquele negócio que o cara imaginou lá atrás, algum maluco imaginou lá atrás, e aí cai no ridículo. Mas olha, um filme de Idade Média também épico e fantástico. Excalibur, 1981. Puta, eu nunca gostei desse filme. Como nunca, não? Nunca gostei. Filmaço? Não, nunca gostei. Eu acho muito bom. Cara. Nunca gostei. Por que não? Não gostava. Não é daquelas armaduras mega brilhosas, né? É mesmo. Nunca gostei, cara. Mas é um excelente filme. Melhor filme do Rei Arthur. Todos. Ele é muito bom, mas hoje em dia, assim, tem aquela coisa de ser tudo histórico. Daí o filme tá cagando pra história. O filme tá falando do mito. O cara pra botar uma armadura full plate que não tinha no século V, porque aquilo é um mito, aquilo não é a realidade. Conan é um filme que passa fácil, cara. Fácil. Cara, aí tu pegou, ouvi sábado. E pra mim cagou foda. Olha não, não, só, não. Ai, meu Deus. Cara. O JP é fã do Conan, hein? Pois é, cara. E olha que eu vi o filme tentando lembrar se eu o que eu falei do filme no Nerdcast que a gente fez milênios atrás do Conan e não consegui lembrar. Eu provavelmente falei que gostava muito do filme. Aham. Uhum. E aí? E não passou, cara. Por quê, cara? Não passou, porque primeiro vilão com franjinha e cabelo comprido não dá. Não bota, por respeito, sabe? Dos adultos, você tá falando? Não, eu tô falando dos esparros dele. O cara com o martelão, entendeu? O dos adultos tem franjinha. É o Bruce Dixon. É o Bruce Dixon. É, pois é. Mas, JP, olha só. Por muitos e muitos anos, o Conan nos quadrinhos foi um cara de franjinha e cabelo grande. É verdade. Mais ou menos. Não tinha franjinha. Tinha, não, não tinha franjinha. Ele tinha um cabelo arredondado. Porra, é que o seu viado que pegou o cabelo dele, caralho. É diferente do cabelo do Bruce Dixon. É diferente. Ah, cara, porra. Eu acho que a gente gostou muito do filme lá atrás, porque primeiro a gente não estava habituado a filme de fantasia dessa forma. Você tinha até os medievais mais sérios e tal, mas o fantasia dessa forma não tá. Aí você viu, anos depois, e ainda gostou por mais ou menos aquilo da história do falou lá no começo do Cobra. Era maneiro, pô, o mito de que o Schwarzenegger tinha perdido o bíceps pra poder puxar a espada, entendeu? Essas coisas, pô, deixavam a parada maneira. Mas, bicho, não é o Conan. Conan não é aquele mungo que fala quatro frases no filme inteiro. É, isso é verdade. Aquele Conan do filme não é o Conan dos quadrinhos. O Conan é um personagem articulado pra caceta, que, pô, fazia intriga com um, com o outro. Aquele Conan não faz nada. A cena que eles invadem o templo no final, que, pô, na minha cabeça era uma cena, pô, muito maneira, muito bem feita. Tá rolando uma putaria, não é? Então, eu acho que eles botam até a putaria porque chegaram à conclusão que tava tão merda o negócio, falando, vamos distrair a galera. Porque, pô, é muito fraca, cara. Os caras vão se esgueirando lá por um lado que não é nada, entendeu? E aí ninguém vê os caras que tá na cara deles ali. Aí o Tussadun se transforma numa cobra e sai antes do negócio começar. Mas não deu a entender que ele viu que ia dar uma merda. Não, ele só saiu feito uma cobra dali. Aí começa o que o Tucano falou de um combate sem pé nem cabeça, em câmera lenta, umas espadadas em câmera lenta, e corre por trás da pilastra, e, pô, e derruba a pilastra, sabe? Um negócio assim que, pô, totalmente que hoje não dá pra ter uma cena de ação daquela forma. As espadadas são muito lentas, bicho. É tudo muito devagar ali. E uns malucos ainda deitados, que não fazem nada, entendeu? E é o foda, cara de franjinha não sai da tela, bicho. De franjinha, de cabelo comprido, não sai da tela. Tucano, por que tu falou que Coração Valente tá capengando aí? Que eu vi ontem. Não. Olha só. Não. Eu vi Coração Valente faz um mês e é foda. É foda igual, cara. Coração Valente é foda. Eu falei que não é foda? Eu falei que não era foda? Ah, então, mas por eu falei que puxou? Já não é mais a mesma coisa. Como assim, cara? Duas coisas. Um, porque eu sou fanboy de história. E outra, porque tem algumas cenas que são bem forçadas, assim. Por exemplo, quando ele invade lá pra matar um dos nobres que traiu ele. Que é aquela cena que ele solta o ball and chain, dá a girada. Entra de cavalo e tudo. Primeiro, como é que ele entrou com aquele cavalo numa torre, né? Ok, é, releva. Aí ele solta a ball and chain, dá uma girada e acerta aquela cena. Por mais que você pausando dê pra... que é um boneco safado, é bem feita. Então, você vendo assim normalmente, nem dá pra perceber. Isso é uma questão interessante que a gente tem que levantar. O cara que pausa a cena pra ver se tá bem feito ou não, é um espírito de porco, né, cara? Não é isso. É porque essa cena ficou conhecida, sei lá, em sites de erros, sabe? Não é que eu pausei pra ver se tava bem feito, é porque eu já sabia que tinha uma parada ali. E uma vez eu pausei. A parada é feita pra você ver sem pausar, né, cara? Exatamente, é. Isso é o de menos. O problema é quando começa a chegar gente. Aí entra uma galera armada pra matar ele. Ele chega assim e vê que só tem o único lugar pra fugir. Pela janela. Não é uma janela, é uma porta. Porque o cavalo não tem nem que pular. Ele abre a porta e quando ele olha assim, ele toma o maior susto. Ele, caralho, como eu tô tão alto assim? Pera ele não subiu na porra da torre? Ele não sabia que ele tava alto? Aí ele vai de frente pros caras, e aí os caras vão atacar ele, que ele faz? Puxa o cavalo pro lado, o cavalo dá uma bundada, e os caras caem pra trás. Mas ele é o William Wallace, caralho, ele solta raio pela bunda. Porra, surra de bunda. Surra de bunda. Aí ele vai e pula, beleza. Tá ligado? Tem um monte de cena que é assim, sacou? Na hora, na emoção, porque o filme é muito foda, muito emocionante. Todas as vezes que eu vejo, eu me emociono, tá ligado? Eu falo, caralho, foda. Mas se você parar pra analisar cena por cena, assim, você fala assim, caralho, que merda, velho. Mas sabe por que a gente gosta desses filmes da regra dos 15 anos? Porque esses filmes são cheios de frases de efeito. Exatamente. Coração Valente é um filme que tem uma porrada de frases de efeito, cara. Então o Areva é a bundada do cavalo e o Areva é que o cavalo cai que nem um boneco de plástico duro. As frases de efeito que ele fala no filme, cara, são tudo, cara. E se você parar pra pensar, foi o último filme de cenas de luta agressivas, cara. Depois disso, passou-se décadas sem ter nenhuma parada tão sinistra e sangrenta quanto Coração Valente, cara. É verdade. Caraca, era nego morria de tudo que é jeito, cara. Cortava a perna fora, o cara enfiava chifre de veado no pescoço, pedrada na cabeça. Caraca, era um massacre, cara. Os dedos lá do velho. É, total. Porra, a primeira cena de luta, quando eles invadem a fortaleza lá, a paliçada do... Puta que pariu, cara. Porra, o velho, né? O velho que é o personagem mais foda do filme. É, que levanta a porta, porque os caras querem fechar a porta, ele fica segurando, nego solta uma flecha, acerta nele. E ele, oh! Caralho, muito foda isso, velho. É foda também, sabe o quê? Na primeira batalha, quando eles saem correndo lá contra o exército inglês, o William Wallace consegue trocar de arma, cara. Impressionante, de cada take. É, o William Wallace, ele tá com espada. Filma os ingleses, depois volta pra ele tá com um martelo, volta, ele tá sem nada, depois volta, ele tá com espada. É, depois tem um pedaço que ele parece com uma arma laser na mão. É foda. O cara troca muito de arma, cara. Cara, puta, mas eu vou falar que eu sou muito fã do Mel Gibson, cara. Eu só falei isso porque, assim, é o segundo meu filme preferido, sacou? Eu só gosto mais de Clube da Luta do que de Coração Valente. Eu acho um filme muito, muito, muito foda mesmo. Que quem não viu, eu não vou nem falar pra ver, eu vou mandar tomar no c... Não merece estar ouvindo esse nerd. Você não falou um negócio no começo sobre o Coração Valente que me incomoda também? Tem que ter um pé atrás sempre que você for ver um filme de história, porque nego deturpa sem piedade as coisas que aconteceram. Eu acho que era disso que você tava falando, né? Uhum. A história do William Wallace tem nada a ver com o que os caras botaram na tela. Diferente do Rei Arthur, como o Dudu falou, que é uma lenda, que é um mito. Você pode ter liberdade de mexer nele como você quiser. Esse é um filme histórico. A vida de um cara que existiu e não faz tanto tempo assim. Como não faz tanto tempo? Não é sobre o Rei Leônidas, que é antes de Cristo. O Gladiador, nada daquilo aconteceu, cara. Mas tem que entender. Sabe o que é foda nesse filme? Os caras montando cavalo com estribo, velho. Ah. Isso é foda. Essa história do estribo realmente é meio... Não tinha estribo nessa época ainda? Não, claro que não. Mas só que não tinha também nessa época que aparece no filme? O cilindro de ar comprimido na biga. Quando a biga gira pro lado, aparece a porra do ar comprimido na cara de todo mundo. Mas olha só, no filme pode ter erros históricos, pode ter cela com estribo, o que seja, mas ele tinha uma coisa que deixa o filme foda. Frases de efeito. Isso aí. Tinha uma época que eu achei essa frase foi tão foda que eu queria tatuar ela, cara. Que você faz na vida ecoa pela eternidade, cara. É isso aí. Um amigo meu vivia repetindo. Toda vez que passava, ele falava: e eu não sou piedoso? Tem outra no final, cara. Not yet. Ah, é. A gente vai se reencontrar. Isso. Not yet. Puta que pariu, cara. Porra, cara. Vai tomar no cu. Pode errar tudo. Pode mudar tudo, cara. Esses filmes históricos, você tem duas maneiras de assistir eles. Uma delas é você ser freak de história que nem o Tucano aí, o JP. E aí você fica realmente incomodado com as alterações e tal. Ou você releva porque o filme é maneiro e entende que aquilo é entretenimento, que história você tem que se aprofundar e estudar pra saber o que realmente aconteceu, porque não dá pra passar tudo num filme. Ou você toma aquilo como uma história real, que é o que eu faço. Cara, whatever, cara. Pra mim, William Wallace é aquilo ali, cara. Puta merda. incongruências não são nem com o próprio William Wallace. Eles sacanearam muito o Robert De Bruce. Você tem que deixar claro pro espectador, é baseado numa história. Agora, se vocês acham que o... se passar com a cara de que você tá fazendo, falando sobre história, o que não é. Mas aí é questão de como você vai absorver o filme. Eu não duvido nada que tenha gente que acredita que realmente Hitler foi assassinado pelos Bastardos Inglórios. Cara, mas filme não precisa dizer, porque já é, já é, cara. Todo filme supõe que a audiência, você tenha um mínimo de suspensão de descrença, é um termo que eles usam, né? Você... É, mas nos filmes históricos, o cara não pode dar uma aura de que aquilo que ele tá falando ali é pô, o fato que ele pesquisou só e pronto, né? É, mas você tem que estar com noção, né, cara? Tem que dizer que aquilo é baseado, senão... Pô, tu pega um malandro que não é muito esclarecido e não tem o hábito de pesquisar, fodeu, ele absorve aquilo como verdade. E isso é perigoso em outras situações. Tu fala pra um americano aqui que como o cara agiram lá na guerra do Vietnã ou na Coreia, o cara vai acreditar, porque tá ali na tela do cinema, entendeu? Então você perde um pouco da tua responsabilidade com a história. Algumas coisas são tão pequenas que não tinha porquê. Porra, mas aí tu fudeu a vida, a história de um cara que é um herói, mas velho. Mas é filme, cara. Filme é filme. Nossa, vocês acham que o Mel Gibson ferrou com o Robert De Bruce? Vocês não se lembram do Cacete Planeta, né? Que botaram ele como Thomas De Bruce. Outro filme também que deve ser testado nessa regra, que é aquele A Lenda, do Ridley Scott, que tem aquele diabão. Cara, A Lenda, ele assim, não só não passa, como ele é... Puta, cara, ele tem que ser obliterado da sua mente, cara. ele é um filme chato. Não, ele é um filme merda. Ele é um filme merda, cara, merda. O quê? Você tocou o unicórnio? eu vou te falar que A Lenda tem um mérito. Não, cara. Calma, deixa eu falar. Não deixa eu falar, pô. Eu vou me embora. Não, sério, a Lenda tem um mérito, que é o seguinte, pra quem joga RPG, isso que eu ia falar. Indispensável pra tu ter o visual da parada. Não é, cara, veja outro filme, cara. Olha só, eu vi A Lenda na minha tenra idade, cara. O visual é maneiro. E aí eu tinha aquele diabão na minha cabeça, unicórnio, tudo. Puta, eu falava, esse filme é foda. Aí eu falei pra Dubox, já faz alguns anos, hein? Falei assim, Dubox, vou alugar A Lenda, é foda, tem um diabão sinistro, caralho, você fica... Cara, a menina devia ter, sei lá, uns 12 anos, cara. Eu passei vergonha. O filme é uma merda, cara. A garota me zoou, cara. Falou, cara, esse é o filme sinistro do diabão, cara. Cara, é uma merda. Se você quiser ver esse filme pra ter algum registro pra RPG, sei lá por que você vai fazer isso. Tem outros filmes que você pode ver pra ter registro de RPG? Cara, uma vez escondido. Baixa na locadora do Paulo Coelho, não deixa ninguém saber que você alugou esse filme. E vê, mas escondidaço, sabe? Aquele final de semana que viajou todo mundo. Aí tu vai ver, cara. Porque é vergonhoso, cara. Puta, é tudo errado, tudo ruim, tudo... Puta, cara, olha só, eu fui ridicularizado por esse filme, cara. Tá revoltado mesmo. Eu vi quando era criança, fiquei aterrorizado, foi Exterminador do Futuro, e o Almôndega viu também, e ele ria de chorar do Exterminador lá, stop motion, no final. A parada que eu tava me aterrorizando, me mijando de medo, cara. E ele, na mesma idade, achou aquela porra mais engraçada do mundo, cara. O Terminator 1 não passa, né, cara? Na regra. Passa de leve, mas passa. Passa raspando pelo conjunto da obra, né? Na verdade, passa porque o Terminator 2 puxa ele, né, cara? Porque sozinho ele não passa, não, cara. Terminator 2 é um que passa fácil, velho. Passa. Não, olha só, peraí. Terminator 2, assim como De Volta ao Futuro, são filmes que estão fora dessa escala. Primeiro que Terminator 2 é o melhor filme de ação da história da humanidade. Muito foda. Então, é muito foda. Passa, não foda. Tem que dizer se passa ou não. Então o Terminator 1 passa por consideração ao Terminator 2. Não, ele é legal, ele é legal. Não é, cara. Ele é mais sombrio que o 2, ele tem lá... Mas é tudo muito ruim, cara. Caralho, pode crer que eu vi outro dia aqui com a Bárbara. Caralho, velho. O Kyle Reese, velho, o chavequinho que ele solta... Pra comer a Sarah Connor. Sou virgem, porra. Puta, que pariu. Falou que a mulher queria ouvir, né, cara? Naquela hora, né, cara? Ele mandou um chaveco perfeito, né, cara? a história sem fim. Tem que botar alguns limites na coisa, cara. História sem fim não é fantasia. História sem fim é um conto infantil. Não, é infantil. Pô, você fala... Eu li o livro e é bem mais denso do que o filme, porra. É maneiro o livro. A história sem fim, as lembranças que eu tinha a ver como criança era o seguinte. Cavalo morrendo. Essa cavalo é a lembrança. Cavalo morrendo, pois é. O cavalo afundando. É, todo mundo chora no cinema. E o cara voando no cachorro. É, exatamente. Mas esse filme, quando você é criança, você se emociona muito mais. Porque né? o filme é pra criança, né? Assim, exato. E ele é um filme mágico pra criança, né, cara? Isso. Não. Quer dizer, pras crianças de hoje eu não sei, né? Quando o cavalo... Eu lembro que era chororô, todo mundo chorando de soluçar quando o cavalo ia afundando. Ele, não, mano, não fique triste, você vai afundar. E, cara, isso acontece com, sei lá, 15 minutos de filme. Você nem... É muito rápido, cara. Você nem consegue... A criança se apega a qualquer coisa, cara. É, cara, você não consegue se apegar aos personagens ainda pra sentir alguma coisa pra aquele cavalo, né? Porra nenhuma, cara. É muito, tudo muito rápido, cara. Realmente o filme não passa, né? Tá falando de filme infantil, será que passa na regra dos 15 anos? Cangaceiro Trapalhão. Olha só. Eu tenho aqui um que pra mim era um dos melhores, que era o Os Trapalhões na Serra Pelada. Uhum. Isso. É muito ruim. Não é pouco, não. Muito. Mas, em compensação, o Saltimbancos Trapalhões é muito bom, cara. Trapalhões, como a gente já fez no Nerdcast, passa na regra dos 15 anos. Era bom. E continua sendo bom. Os Trapalhões. Como diria o Marcelo D2, a melhor coisa da televisão é a reprisa dos Trapalhões. Olha, não passar Trapalhões está fazendo falta nessa geração atual. É verdade. Não pode mais passar Trapalhões, né, velho? Não pode cara, mais. É politicamente incorreto, né, cara? O próprio Didi tá corrompido hoje em dia, né, cara? O cara era um caótico neutro e virou um Lawful Good hoje em dia. Então, você não pode nem confiar nem mais no Didi, cara. Lost Boys. Cara, essa semana passada e retrasada, teve maratona Lost Boys, né? Sim, maratona. É um filme só, cara. Pois é, mas passou em loop, cara. Não sei se foi no Telecine ou no HBO, cara. Caralho, era o dia inteiro Lost Boys, cara. E é muito ruim, né, cara? É muito ruim. Mas não é tão ruim, por exemplo, pra comparar com o Vampiro, não é tão ruim quanto o Crepúsculo. Não, com certeza. Porque Crepúsculo é ruim desde sempre. Mas Lost Boys era muito louco, cara. E tem umas partes do Lost Boys que são malucas demais, assim, sabe? A trilha sonora do INXX, né? Já é uma maluquice foda. E aí tem um momento, tem uma festa na praia, sabe qual é? Tem um cara fortão, é isso? Cara, isso é uma maluquice, meu irmão. Tem um cara gigantesco, mas gigantesco mesmo, cara. Assim, sabe? Brucutu, gigante, todo rasgado, com uma, só, sem camisa, tocando saxofone e pesuntado de óleo, cara. A cena é, cara, você não consegue ver mais nada a não ser esse maluco, cara. O cara tocando saxofone, sabe, mexendo pra cima, pra baixo, saxofone. Não, mas o que você quer? Causa uma estranheza, porque tu não entende na tua cabeça como é que um maluco com aquele tamanho pode ter qualquer talento artístico. É sério, e aí causa automaticamente, fica maluco, né? E esse filme tinha uma frase de efeito que a senhora Jovem Nerd carregou durante a vida inteira e falou assim, ah, do boxe, você tem que ver, Garotos Perdidos é muito legal, vampiro, já que você gosta de vampiro, não sei o quê. E o filme se resume numa frase, vermes, Michael, você está comendo vermes! E ela achou que era o máximo essa porra, o cara tava comendo vermes, puta que pariu. E quando chegou, cara, piada do início ao fim. Mas o filme é legal. Nessa época, o Kiefer Sutherland já ficava 24 horas de virado, né? Mas o filme teve uma história do Karate Kid, né, cara? É. Que é o garoto na cidade novo e sofre bullying, né, que tá na moda agora. Mas ele tem um cachorro maneiro, né? Nos anos 80, todo o husky siberiano chamava Nanook. Mas se tu vê o filme como uma comédia, tu até consegue passar, cara. Ah, não, é muito ruim, cara. Muito... O cara do saxofone, puta, é inacreditável. Ele fez dele que ele queria tocar saxofone no Manowar e não conseguiu, sabe? Aí ficou deslocado. Não, o melhor do filme são as pistolas de água benta, né? Ah, cara. Outro filme que também não passa, né? Assim, o filme é legal, a história é legal, mas ele não passa mais, cara, é Karate Kid. É, a gente reviu. Ele é muito lento, cara. Puta que pariu, tem uma linguagem inacreditavelmente lenta, cara. Mas peraí, deixa eu falar uma parada. Esse negócio de ser lento, cara, eu acho que não tem que ser parâmetro pra regra de 15 anos. Não, cara, mas o filme é assim, passa cara. A ser chato. Senão, tu nunca vai ver nenhum filme... Porra, hoje eu tava vendo aqui em casa um filme clássico, fodástico, Primeira Guerra Mundial, do Kubrick, Glória Feita de Sangue. O filme é clássico e irado, mas é, porra, é lento demais, cara. Tu vai pegar um Soldado Ryan, tu não tem comparação. Cara, olha só, tem cenas... Isso não tem nada a ver com regra de cena. Olha só, chega ao cúmulo que uma hora o Daniel San tá lá no campo de esporte jogando futebol americano e os caras fazem bullying nele lá, né? E aí ele fica putinho e a menina vai ajudar ele lá, sabe? Ah, deixa ele... Ah, não, não sei o que lá, deixa em paz. Aí sai andando e, tipo assim, é a perder de vista, o campo é gigante, né? 100 jardas, sei lá. E ele vai andando e a garota fica olhando ele embora e a cena não corta, cara. Sério? São 2 minutos até o cara ficar minúsculo e a garota fica olhando e o cara vai... Cara, é de uma lentidão inacreditável, cara. O seu Miyagi é muito mais foda lá que o Jackie Chan. O treinamento é muito mais... Isso é incomparável. Comparando... Eu gostei pra caramba do novo Karate Kid e tal. Mas o treinamento do seu Miyagi é muito mais maneiro que o treinamento do novo filme. Mas o filme antigo, puta, é muito lento, cara. Só que o Jackie Chan aprende, né? O Daniel San, até no terceiro filme, ele apanha, né, cara? Aprende nada, né? É, não aprende porra nenhuma, exatamente. Pô, o Rock apanha 6 filmes, cara. Mas aí a estratégia dele é essa. É, exatamente. É diferente. Ele cansa o oponente. Não, mas o Eduardo, eu acho que essa parada do ritmo, realmente a gente tem que se colocar na época de cada filme, senão você não vai curtir nada. E Psicose é um filme lentíssimo e é uma obra-prima. A gente viu com a do Box aqui, um filme... Eu não acredito, você tá vendo um filme preto e branco, você quer ver mesmo, ó, Psicose é foda, mas você quer ver, é preto e branco. Ela, não, quero ver. E ela se amarrou e todo mundo se amarrou, mas o filme é mega lento. Mas também existe a lentidão que é falta de talento do diretor, né? É, só quando o cara andar 30 minutos... Pô, cara, tem várias, assim, tem coisas maneiras no filme, comparado com, assim, com o filme atual, né? Os caras tipo, lá... Tipo que é a fantasia de caveira dos... Não, isso até bem caído. A fantasia do Daniel San era foda de chuveiro, né, cara? Chuveiro. Mas os caras eram os marginais do colégio, fumavam maconha, sabe? Então é um problema bem mais sério, né, do que simplesmente um bando de chineses com mestre ruim, né, cara? O filme tem seu valor, mas ele... tem que ser visto com uma dose de paciência extra, cara. Você tem que acelerar nessas horas que o cara pira, sabe? E deixa 2 minutos de cena o Daniel... E ele vai andando e não corre, tipo, revoltado. Ele vai andando chateado, sabe? Ah, cara, não sei lá. E vai sumindo. Mas ainda vê ele resmungando de longe. Eu odeio essa cidade, não sei lá. Os Goonies. Silêncio sinistro. Os Goonies não dá hoje. Não dá, porque quando você bater o olho no moleque e lembrar do Sam, você não consegue continuar o filme. Ah, o quê? Dos Seus Anéis? É, ué. Não, pô, claro que não. Os Goonies tem o Josh Brolin, né? Que tá fazendo filme direto aí, tá mandando bem pra caralho, né? Que era o irmão mais velho. Vem, de cada um. Não, hora. Os Goonies é maneiro, cara. Porra, o filme... Os Goonies passa, porque a gente viu recentemente, passa, cara. Eu fico bolado quando eu falo dos Goonies pra aluno meu e eles não sabem no que eu tô falando. Ah, cara. Como assim, pô? É sério. O nego não deve saber mesmo, é normal, pô. É porque os Goonies não tem uma cultura como tem de Volta pro Futuro, exatamente. Né? Foi um filme foda que marcou uma geração e que não teve mais nada, né? Mas passa, hein? Passa vale regra. A pena, vale passa. A pena. Vale a pena, tem passagens muito maneiras. O Gordinho é espetacular, cara. O Gordinho é foda quando ele... Não vou contar pra não dar spoiler, porque quem não vê o Goonies tem que ver. Ah, não, que isso, cara? Como assim, spoiler não, do Goonies? Spoiler, caralho. É a cena do Gordinho lá, que os caras prendem ele e tal, e mandam ele, né, querem saber por que eles estão fazendo lá, não sei o que lá, e fala, e conte tudo. Ele começa a contar que foi ao cinema e vomitou, e aí todo mundo começou a vomitar. Foi reparando pra caralho, cara. Ele começa a chorar, essa filha toda escrota. É muito assim, eu comecei, foi tudo horrível, todo mundo vomitou. Dublagem clássica. É, o Goonies é maneiro pra caramba. E tem, assim... Slot, né, cara? Puta, Slot. O Slot, cara. O Slot é o personagem irado. Não, e tem várias paradas maneiras do garoto gostar da menina mais velha, sabe? Puta, assim, é uma história bem inocente, não, eu não até diria. Isso, mas consegue, é legal. Ele consegue beijar a garota mais velha. É, consegue, sabe? É pra criança, né? Mas é um filme inocente, é um filme inocente, isso é maldade. É, mas é legal. Mas é bem legal, sabe? Assim. O Gordinho é a estrela do filme? É, o Gordinho é foda, cara. Marco Gomes tem que ver, cara. Ele não viu, com certeza. Não, ele não viu, ele sumiu. Olha, sumiu. Ele tinha mudado a bio do Twitter dele. Porque ele botou assim, no Twitter dele tá lá a bio do Marco Gomes, né? É nerd veterano. E eu falei, olha, você faz o favor de tirar nerd veterano até assistir Goonies. E aí ele mudou pra lá, empreendedor dedicado, não sei o que lá. E não vi Goonies. Falando de Patrick Swayze agora, Fala, fala, até fiquei triste quando ele morreu, cara. Coitado, morreu novo, né? Morreu novo. Caçadores de emoção, cara. Olha só. É muito ruim, né? Todos os filmes do Patrick Swayze eram muito ruins, né, cara? Então, era um filme não, que a gente... Aquele... Qual? Mata Ghost. Que Ghost, cara? Não, Ghost passa. Passa? Passa. Passa por causa da Demi Moore? Só isso? É, não, o filme é bem feito. É um thriller bem feito, cara. É emocionante, é legal. Poxa, é maneiro. E Caçador de Emoção também, pelo amor de Deus. Não, esse eu já não sei. Não. Ladrões Presidentes, cara? A Menina Sem Peito? Não, cara. Quem é a Menina Sem Peito? Ah, a menina lá, aquele Keanu Reeves, né? O Caçador de Emoção tem um agravante que é o Keanu Reeves, né, cara? Exatamente. Isso é ele, durante um bom período, foi o filme que mais passou na televisão direto. Se ligasse todo dia, em algum momento, tava passando o Caçador de Emoção. Não, Caçador de Emoção era o maior concurso da nossa época. Todo mundo falava, filme bom, Caçador de Emoção. Não era, não. Era, mas todo mundo achava isso na época. Cara, todo mundo achava. Achava, o cara pula sem paraquedas atrás do cara, que foda, que radical. Jovem Nerd, te deu vontade de aprender a surfar? Claro, porra. Olha aí o Jovem Nerd, cara. Ah, não. Tanto que eu pedi uma prancha de Natal, ganhei, tomei vários caldos. Uma prancha que é de surf? Não, não, que eu não era tão radical assim. De Maribug, então. Maribug. Olha aí. Aqui no Rio, a galera que, tipo, pega surf, pô, o pessoal adorou esse filme. Era o melhor filme da minha vida. Aí não passa, falava. Cara. Ele não passa na regra dos 15 anos. Eu vi. Não passa, não passa mesmo. Não passa, não, é cara. É horrível, cara. É muito ruim, a história é muito sem pé nem cabeça, cara. Não, no final, deixa eu pegar a onda dos meus sonhos e o cara... Não, não deixa não, seu assassino maluco, tá do caralho. Preso. Tá preso. Porra, cara. Acho que todos os filmes devem ser vistos, mas, assim, você sabendo o que você vai encontrar. Aí vale a pena. Não, entendeu? Depende. Não, se a pessoa não viu. Isso. E depois critique. Mas se você viu e gostou, não veja. Não reveja. Não vê mais, não vê mais. E o Dirty Dancing? Puta. Ah, esse é filme de mulher, né, cara? esse é filme de mulher. Eu nunca gostei. Não tem jeito. Eu nunca vi Dirty Dancing. Eu também não. Nunca vi. Eu só vi Footloose. Footloose é irado, cara. Footloose é irado. É a tua memória. Não vejo. Tá na minha mente, não vejo. Mas é irado. Eu devo ter visto Footloose umas 8 vezes, cara. Cara, eu também vi muito Footloose. Vou te falar que eu vi muito no avião, cara. Eu peguei um voo quando eu era moleque, que eu tinha ido com meus pais na Espanha, e a gente voltou e passou em loop, sabe, naquele canal. Deve ter passado as 4 vezes Footloose, que é voo de horas, 10 horas de voo, e eu vi todas as vezes, cara. Então eu sabia tudo de cor, sabe, os diálogos, o que ia acontecer, e eu achava... E os passinhos, você sabia de cor também, não? Não, porque eu nunca fui muito bom de dança, cara. Mas Footloose eu também não quero ver de novo, não, porque é um filme que eu acho foda pra caralho. Eles vão refilmar agora, não é? Vai ser esse ano ainda. Vai rolar. Uma refilmagem. Ah, é, mas mesmo? Cara, Footloose é Kevin Bacon, né, cara? Não. Oi? Tem graça. Exato. Vai ser quem? O Justin Bieber? E outro filme de dança, Flashdance? Que é o versão feminina do Footloose, né, cara? Mas o Flashdance tinha um componente que naquela época a gente tinha pouco acesso a coisas mais picantes. É. Sacanagem, cara. Pode ver. E o Flashdance tinha, assim, umas beiradas, assim, de sacanagem. Tinha aquela mulher era bem safada, né, cara? Não, era a mulher molhada com a petiola, assim, não, entendeu? Só que não era bem picante. Era sinistro, porque a mulher que a amiga dela desiste de, sei lá, de dançar e tal, não sei o que, e vai fazer striptease. Não, peraí. É porque a história é muito maluca, né? Porque elas são go-go girls do bem, né? Então elas são... elas dançam, ficam semi-nu, quase peladas, e aí tu não dá, que legal, que artistas fodas, né? Ei, cara, isso aí, tu não consegue entender isso, cara. A gente tava revendo esse filme recentemente e falou assim, que bar é esse com essa dança semi-erótica artística? A mulher não tira roupa. E todo mundo só tinha, sabe, só tinha caminhoneiro, sabe? Ah, vem cá, garota. Nada faz sentido, cara. E aí uma amiga dela, como tu agora falou, vai pro lado negro e resolve mostrar os peitinhos, né, cara? Aí ela cai pro lado evil da dança do Flashdance, né? Não acredito que você tá fazendo isso. Volta pra nossa dança artística. Artística maluca de camisa molhada, que era o máximo. Ela puxa a amiga pelos cabelos, né? Arrasta ela de lá. Assim, Como se o que elas fizessem estivesse no Museu de Arte Moderna. Puta que pariu, cara. Só tinha vagabundo lá. Não, e o pior desse filme, cara, o pior desse filme é que a dança final é muito famosa, né? What a Feeling, a música bombou na época. E, cara, e quando você vai ver, não é a garota que dança. É um cara, é horrível, cara. É uma pessoa com o corpo completamente diferente, cara. E uma peruca inacreditável, cara. Mas vocês acham que isso é o pior do filme? Pra mim é o permanente do cabelo permanente da protagonista, o cara. Pior que o pior do que o permanente é a peruca permanente da dublê no final, que é muito ruim, cara. A Jennifer Beals, né, que era Alex no... Alex. O personagem dela no filme. É. Ela era uma kind of slut, assim, né? Porque ela fica provocando aquele cara, o dono da empreiteira, ao máximo, né, cara? Fica, apanhar na burra. A mulher é soldadora. Olha só, cara. Soldadora de dia, é dança erótica artística à noite. Isso. Aí o cara convida a mulher pra jantar, a mulher tira a calcinha debaixo da mesa e dá pra ele, bota no prato, tira a sutiã. Ela fica instigando o cara, até o cara fica retardado, fica cara. Fica lambendo o frango lá, o peixe. Pô, você se lembra, hein, porra? Não, pô, eu gostei pra caralho desse filme, cara. Eu vi várias vezes esse filme, cara. E eu vou te falar que esse filme, eu vendo agora e pensando, ele é o Black Swan do bem, né, cara? Super-Homem. Qual? O filme? O do Christopher Reeve? Christopher Reeve. É um clássico foda. Passa. Mas calma lá, esperamos o seguinte, o primeiro e o segundo são geniais. Terceiro, quarto, meu irmão, aí, puta, não passa mesmo, cara. Mas peraí, então, mas calma aí. Assim, o primeiro e o segundo estão intimamente ligados, eles iam filmar ao mesmo tempo, isso. Aí o Richard Donner foi demitido, teve uma merda e tal. Mas então, eles são muito ligados mesmo porque os três vilões do segundo filme aparecem no início do primeiro. É um filme só, né? É, tipo como se fosse um filme só. O primeiro filme, ele é aquele filme de origem, né? Passa um maior tempão explicando, né, toda a história do cara. É, demora demais até, demora pro cara aparecer. Mais de uma hora pra aparecer o Super-Homem, né? Mas foi um filme que foi um grande sucesso. Mas o que acontece se você rever hoje? Você não vai ser a mesma coisa, né? Ou vai? Cara, mas o Super-Homem tem um esmero e uma qualidade técnica tão foda assim. Porra, trilha sonora. Muito se, você ouvir, se você ouvir a trilha sonora de abertura do Super-Homem, porra, mas aí... você fecha os olhos e você vê a abertura do filme. John Williams, né? Então, mas agora então, tá no filme, cara. É. Isso faz parte do filme, faz parte da obra. O Christopher Reeve tem cara de Super-Homem. Sim, é o único que tem. Porque isso é uma coisa interessante. Não é qualquer pessoa que pode fazer o Super-Homem. Não, ele é o cara, ele é o porque cara. Você tem que ter cara de um cara ingênuo, bondoso e ser forte pra caralho, né? Assim, ter um... Não é só isso, cara. O carisma, né, cara? É o carisma. Não, e você tem que ter uma cara rough, né? Você não pode ser delicado. Aquele cara do seriado do Lois and Clark. Puta, não. Aquele cara não tinha cara de Super-Homem. Não tinha. Ninguém teve, cara. Não tinha cara de nada, né, cara? O Zafir era péssimo. O Zafir era péssimo Super-Homem também. Zafir. Didi Mocó, eu gostava do Didi. O Superman 2 é melhor do que o 1. É, depende. Cara, as histórias se complementam. Eu também acho, mas é um filme só, cara. Sabe por quê? Porque é fácil de explicar. Porque, pô, a origem dos personagens é muito chato. Sempre você é chato. Você fica vendo... Porque é uma história que tu já conhece pra cacete e tu fica ali vendo aquela merda que não tem fim. O Superman 2, não, já entra numa trama, numa parada e vai embora. E é legal, os inimigos são mais maneiros, pô. Sim. Ele tem inimigo, né? No primeiro, não tem inimigo. É a Liza Minnelli, o Miele Mongol Gigante. O General Zod. Mas o final quase caga o filme, hein? A briga no final na Fortaleza Solidão. O Super-Homem inventaram poderes que ele não tem lá. Aquele papel celofane, né? Que ele joga nos caras. Ele joga a logomarca dele. Cara, isso eu nunca eu sempre abstraio essa merda, cara. Essa cena eu finjo que não tô vendo, sabe? Ai, caralho. Ah, ele tem poder de telecinese. Ele tem uns poderes lá que inventaram pra aquele final. Mas também você, assim, tem que entender que faltavam recursos pra fazer o Super-Homem voar até a estratosfera e voltar enterrando o cara até o núcleo da Terra, né? Não, mas olha só, mas mesmo assim, outro momento de ouro é porque ele faz aquele truque de reverter a máquina, a máquina, né? Então ele que tava dentro da máquina iria ganhar os poderes, os caras que estavam fora iam perder. E aí quando ele aperta e esmaga a mão do Zod e começa a tocar a música... É maneiro pra caralho. Você, puta que pariu! É engraçado que a gente comentou que aquele malandro daquele seriado Lois and Clark não parece Super-Homem. E ninguém comentou nada de Smallville, né? Porra, né? Nem consideramos. Né? Eu lembro que o dia que eu conheci o Guga, eu gostei do Guga porque ele já chegou falando mal de Smallville. A gente passou a madrugada inteira conversando lá, já tava fechando lá o bar lá que a gente tava. E aí o Guga só fala assim... Meu irmão, essa porra de Smallville, eu fui ver achando que eu ia ver o Super-Homem. Chega de Dawson's Creek, compadre. Nunca vou me esquecer. O dia que eu conheci o grupo, esse cara é maneiro pra caralho. Não, o primeiro filme que eu tive uma decepção da regra dos 15 anos foi Flash Gordon, brother. Não sei se alguém viu isso. Que sacanagem, cara. Porra, eu vi Flash Gordon quando tu tinha 3 anos de idade, né? Então, eu tinha 5. Porra, porra. Tem umas cenas que ficaram na minha cabeça. A hora que ele tá duelando com outro cara numa plataforma e se cair, cai no fogo. Uhum. Ming, o impiedoso. O ataque dos homens pássaros montados em águias gigantes e metralhando. Tinha metralhador em cima das águias gigantes. Isso tudo ficou na minha cabeça. Aí, porra, eu acho que em 97, 98, eu consegui gravar e fui ver, cara, como se fosse aquele um filme foda, tá ligado? Da minha uhum. vida. Brother, que filme horroroso. Você é assim, horroroso, de parecer que o filme é dos anos 60. Aham. Uhum. É dos anos 80, cara. Ele é muito ruim. Mas essa é a regra dos 15 anos, cara. Você quebrou ela, você... Quebrei. Foi a primeira vez que eu quebrei e até hoje é a mais doída. Loucademia de Polícia. Não é nem um filme, é uma saga, né, cara? Outro filme que a gente chegou do box! Tu vai rir agora. Agora tu vai ver o que é comédia. O Jones veio no Brasil esses dias, né? É, Michael Winslow. Cara... É uma outra linguagem, né, cara? Não dá, cara. É muito ruim, cara. Tudo ruim. É tudo ruim. É outra parada, cara. Na época era bom, era engraçado, mas... Assim, eu continuo achando engraçado os caras arrancarem as sobrancelhas do cara, sabe? Botar cola no shampoo dele e tal, mas... Mas, cara, são cenas isoladas, cara. A obra como um todo é muito maluca, é muito... Mas eu acho engraçado o Taco Bell, aquele outro que cheirava spray, lembra? Tinha um... O punk maluco que gritava. É, a loira peituda, Zed, né? Zed era malucaço, via gritando e tal. A ideia é interessante, mas, assim, é um filme de outra época que não passa na regra dos 15 anos, não passa mesmo, não, cara. Não. É porque o tipo de humor mudou também, cara. Muito pastelão galhofa maluco, né, assim. Você vê que é engraçado o jeito que os caras zoavam lá o sargento deles, cara. Isso é engraçado. É, Loucademia de Polícia tem aquela cena clássica do tenente e o ajudante puxa saco sempre caírem no bar gay, né? Essa cena é muito maneira. Esse filme, esse tipo de filme, o Corra que a Polícia Vem Aí, ele é o estilo de filme do Aperto Cinto que o Piloto Sumiu. É. Ele foi substituído nos anos 2000 pelas paródias de filme. Isso. Pelo 300 Espartalhões. Isso. Ficou idiota. Todo mundo em pânico. Mudou muito o tipo de humor. Era bom o... Aperto o Cinto, Piloto Sumiu. Aperto era genial, cara. Top Secret. Top Secret passa, é um hein? Não passa? Top Secret? Passa. Top Gang com Charlie Sheen. Oh, o Top Gang eu já não sei, mas o Top Secret passa. É legal. Tem as piadas bobas, mas é legal. Porque sabe qual é a diferença? O Top Secret, ele é um filme bom pra caralho sozinho. O Top Gang, você tem que ter referência, porque ele tem muita coisa de referência em outros filmes. Se você não tiver uma cultura de cinema de anos 80, você talvez não goste do Top Gang. O Aperto Cinto, Piloto Sumiu, pra mim, é disparado o melhor deles, pô. É muito bom. Mas o Top Gang, eu não sei se passa por causa das referências aos anos 80. Não, cara, mas o Aperto Cinto, Piloto Sumiu era a referência de filme catástrofe dos anos 70. Não tinha nenhuma e eu adorava. Não, mas aí isso tá já no imaginário coletivo. Você entende a parada e... Não, mas tem... Mas tem uma parada que tem algumas coisas que realmente que são muito anos 80. Por exemplo, o carinha do Jabá. É foda, cara. Quem vê aquilo hoje em dia, né, cara? Não, mas esses filmes eram num cara chamado Jim Abrams. E ele fazia essas porra todas. E quando o cara saiu... Todos esses filmes que vocês estão falando aí, cara. Quando o cara parou de fazer, o último filme dele foi até ruim, foi Máfia. Né, que tentou usar os filmes de Máfia. É uma merda, cara. Foi ver na uma pilha. Mas esses outros todos eram dele. E ele mandava muito bem, cara. O humor dele era muito bom. Humor que requer inteligência pra você, apreciar, tinha né, umas sacadas muito maneiras. Mas eu continuo dizendo que é importante diferenciar o Top Secret e o Aperto Se Explosão Sumiu do Top Gang, por exemplo. Também acho. Importante. Sim, é. Mas é do mesmo cara. O Top Gang é bem parecido com Espartalhões e Todo Mundo em Pânico. Ele é mais bobo, é. O Aperto de Piloto Sumiu tinha piadas ótimas. O cara do médico lá, que era o Leslie Nielsen, falar assim... Ele precisa ser levado imediatamente para um hospital. Aí era a moça... Um hospital? O que é? Ele, é uma casa grande onde cuidamos dos pacientes. Isso é foda, meu. E tem umas piadas periféricas também. Tá rolando uma cena assim, e aí de repente começa a entrar um monte de terrorista no avião. Os caras com metralhadora, com... É, passando no... Explosivo e tal, não sei o quê. Passando e ninguém fala nada. De repente passa uma velhinha, nego taca lá na parede, começa a revistar. Exatamente. Eu vou falar que eu fiquei com vontade de rever a parte se o piloto sumiu agora, cara. A fila de nego querendo bater na mulher que tava desesperada. Engraçado, cara. E a menina peituda que chega, começa a falar com o cara do lado, fala, eu não queria aparecer atirada... Mas talvez todos nós vamos morrer e eu nunca fiz sexo, não sei o quê. Aí corta, né? Ela dá pro cara no avião, beleza. Aí aparece ela falando de novo, aí olha pro lado, é um padre, tá ligado? Então eu nunca fiz sexo, não sei o quê. Falando pro padre. Aí na terceira, tu fica esperando pra quem que ela tá falando, né? Que ela fala, talvez vamos morrer e eu nunca fiz sexo, não sei o quê. Aí tem um burro sentado na poltrona. Sabe qual é o filme que passa mais lindamente, que nem De Volta pro Futuro? É o Curtindo a Vida Doidado. Lógico. Esse passa fazendo moonwalk, cara. Fazendo moonwalk, não. Cantando Twist and Shout. A cena final com o Charlie Sheen na delegacia é muito maneira, né? Como é que termina o filme, né, cara? Aquele era o Charlie Sheen, né, companheiro? Total. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Eu tô olhando aqui a tua pauta. E aí vem uma sequência aqui de Alien, Lost Boys, Caçadores de Emoções, e aí já pula sei. Pra caçar. O que que tem uma Sandra Bullock aqui no meio todo? Da lista com... Ela lançou uma autobiografia que não é ela? Olha só, eu sei o que é isso. Antes que o Jovem Nerd se pronuncie e tente disfarçar, certamente o Jovem Nerd era apaixonado pela Sandra Bullock. Todo mundo era apaixonado. Não, senhor. Não, senhor. Sim. Não, era, senhor, sim. Não era, ela não. Ela era namoradinha da América. É, que namoradinha da América? Aí a Regina Duarte era namoradinha do Brasil, meu amigo. Tu era apaixonado pela Viva Porcina? Para, né, brother? O Grande Dragão Branco. Não, para. Cara, não passa. Mas na época foi um filmaço, cara. Então, mas essa é a regra dos 15 anos, caralho. Mas não passa nem com a frase célebre. Tijolos não revidam. Foi muito ruim. Cara, eu tenho que dizer que eu nunca gostei de um filme do Van Damme. Então, isso que eu ia dizer. Eu acho que nenhum filme do Van Damme passa, né, cara? Não, mas ele é foda, cara. Eu, mesmo assim. Ah, ele é foda porque ele abre o espacate mais de 180 graus. É isso. Cara, é engraçado porque... O Tucano falou, mesmo o filme tendo uma frase de efeito foda, que é o tijolo não revida, que eu usei muito essa frase, cara. Tinha uma época que eu tava bem underground, assim, então eu ia nos bares de striptease bem merdas, assim, sabe? Deus. Só tinha mulher horrorosa, assim, baranga mesmo. Tinha uma frase que ficou célebre nessa época, que era o banquinho não revida. Porque a mulher fazia striptease no banquinho, sacou? E a mulher era um monstro, horrorosa. E a gente ficava, caraca, meu irmão, com aquela cara de asco assim, o banquinho não revida, né, cara? Já que estamos falando de Van Damme, Soldado Universal. Uma merda. A única coisa maneira é aquele colar de orelha que o Tom Philander faz, cara. E fala assim, soltou do ouvidos. Muito bom, cara. Toda a diversão é ruim porque tem o Van Damme que não fez nenhum filme bom e tem o Duff Lundgren que também não fez nenhum filme bom a não ser Punisher. Não, Punisher não é bom, não. Não, ele mata. Eu sei que não passava nem no dia seguinte, quanto mais. Cara, Van Damme, eu acho que a única coisa que passa é o Time Cop, que é maneiro. Não. A única coisa que passa é o último filme que ele deve ter feito, que é aquele JVCV. Ah, tá, o filme do Van Damme. Esse é maneiro. Mas isso era, não é de 15 anos atrás, né, cara? É, mas exatamente, mas é o único filme maneiro dele. Na época do Grande Dragão Branco, tava tão na moda ele ser o dragão, que tinha um filme dele, que ele lutava contra um ciborgue, e aí o nome do filme, Ciborgue, o Dragão do Futuro. Exato! Selvagens da Noite, Warriors. Warriors é foda. Warriors passa na regra dos 15 anos. Passa. Mais ou menos, Não, passa. Não, mais ou menos. Aquelas gangues não passam, cara. Mas aquelas gangues eram uma galhofa desde a época que o filme foi feito, né, cara? Baseball filme, não, você sabe que são gangues dos anos 70. Pois é, mas não. Aliás, o problema não existe mais gangue hoje em dia. Mas o problema é o nível de violência do negócio. Hoje em dia o cara vê lá a gangue dos jogadores de beisebol, dos Yankees, que dizer aqui com um taco de beisebol, o outro malandro vai puxar a arma e dá 3 tiros no cara, né, cara? Não cola mais aquele tipo de... O filme de... tem a data marcada. É. Final da década de 70 ali. É a mesma coisa se você ver um filme, JP, de Velho Oeste, e achar que um cara vai puxar uma Uzi. Não vai. É, não, exatamente. Mas o nível mas de violência que você espera hoje, de um filme, é do que você vê hoje, não daquele da década de 70. Não, mas é um filme datado. Você tem que entender que ele é datado. Se você vê hoje, você tem que encarar como se fosse um filme de época. Exatamente. Não, olha só, esse filme baseado em história em quadrinho, cara, ela já tem um estilo já meio fantástico fora da realidade, né, cara? Porra, gangue de galera vestida de beisebol, cara? A gangue dos certinhos, todo mundo pulando a gangue dos certinhos é muito... Todo mundo pulando a roleta do metrô e a gangue dos certinhos tem o cara botando moedinha. Pra mim, a gangue dos certinhos e a gangue do patins é muito pior do que a do beisebol, cara. A gangue do patins, você tá uma banda, acabou o cara. Porra, joga óleo no chão, acabou. Sobe uma escada, fudeu. Porra, volta aqui, tá, filha da puta. Aventureiros do Bairro Proibido. Aventureiros do Bairro Proibido. Muito bom, passa, muito bom, bonito. Muito bom. Cara, não, calma. Eu vou decepcionar vocês, hein? Há quanto tempo vocês não veem esse filme? Não, eu já sei. Eu sei quanto é ruim. Eu comprei, cara. Ah, ele comprou o Blu-ray, não foi DVD, não. Cara, eu comprei pra do box e falei, caraca, agora você vai ver um filme de ação. Quantas vezes a gente caiu nessa armadilha, né? Agora você vai aprender, cara, magia de camponês. Falei pra ele. Delta Force. Cara, ele passa com um truque, né? É um filme que muda, né? Muda o foco, que nem o Poltergeist. Vira comédia. Ele vira comédia. Exato. Né? Ele vira comédia rasgada, cara. O roteiro é tão ruim. O Chuck Norris, ele fica uma hora e meia sem aparecer no filme, sabe? Não, e o filme começa assim. O Chuck Norris aparece de bigode. Aí acontece alguma coisa, corta a cena. Quando ele aparece de novo, ele tá de barba. Aí tu, porra, passou tempo. É o truque clássico, né, cara? Cara, no final desse filme, o Delta Force vai lá recuperar o avião que tá sequestrado, né? Pousado, tá lá na cabeceira da pista do aeroporto. Os caras estão vindo na encolha, né? Stealth mission, né, cara? Não pode ser visto. Meio-dia... na cabeceira de aeroporto, ou seja, que é tudo terraplanado... E os caras todos de preto. Puta que pariu, cara. De jipinho, cara. O terrorista tá lá de costas fumando cigarro e não vê os caras chegando, cara. Não, os filmes do Chuck Norris são todos uma merda, né? Não passam os filmes do Chuck Norris não passam na regra uma hora depois que o filme passou, né, cara? A parada de ter virado uma lenda foi pela galhofa, né, cara? Não é possível, cara. Galhofa, os caras só tem filme ruim, cara. Todos os filmes deles são uma merda, mas a gente vai ter que cortar essa parte do Nerdcast, senão ele vem atrás da gente. É, o Tucano eu acho absurdo o cara torcer pro Flamengo. Isso aí é uma afronta, cara. O cara mora em Santos, cara. Eu já falei no teu Twitter isso mil vezes. Cara, se tu entendesse alguma coisa de futebol, você não falaria isso. Nerd, vai falar de RPG, malandro. O futebol, você tem que entender o suficiente pra poder sacanear os outros. Isso é a parada de futebol. Não mais. Então, já te sacaneei, pronto.